O Júnior, esse que está defendendo a Tombense hoje, participou de uma forma muito positiva pelo Tigres, né, a equipe do Rio de Janeiro, foi campeão do segundo campeonato, após a primeira Taça Rio, Taça Guanabara, e teve uma performance muito importante, ajudando a equipe do Tigres a chegar a um título e posteriormente a disputar o ano que vem uma Copa do Brasil. E criou-se o interesse, conversamos com as pessoas de dentro do Atlético, houve a possibilidade dele ser observado e felizmente hoje já faz parte do grupo da Tombense, né? Então, para a gente também é um motivo de orgulho. O Wendel é um garoto ainda de 13 anos, que está 14 anos, que está dando seus primeiros passos. Está no infantil, na categoria juvenil? De infantil. Infantil, né? Ainda tem muito a construir, muito a crescer. E o Atlético, como grande formador, ele também está tendo essa oportunidade, né? Então a gente sabe das dificuldades que é o dia a dia do futebol, está tendo essa oportunidade, como todos, não vai ser diferente, né? Muita entrega, muita disciplina, para quem sabe conquistar o espaço aí dentro do cenário futebolístico profissional também.